Sistema é bruto e o líquido mal dá pro terno. Trago boas intenções pra encher mais um inferno. Não celebro com champanhe, mas me acompanhe. Essa é pra cada noite mal dormida da minha mãe. Os barulhos de madrugada, cuspindo rima levada. E ela no outro quarto fingindo não ouvir nada. Vim honrar a dor do parto, suor da parteira. Por isso fui bater ponto ao invés de bater carteira. Pra não ir pro juizado tive que ter mais juízo. Quer tá no lucro, mas só corre atrás do prejuízo. Nem vem tirar, nem teve sorvete leite não. Me tornei na palma e sobrevivente do Vietnã. Porque a vida não é moleza como o som doce da harpa. Eu fui contra a correnteza como se fosse uma carpa. Tem fogo na madeira e também tem que arrancar farpa. Meu tatuado é o tempo que vai me deixando a marca. Verá que não está longe assim. Agora estenda a sua mão. Eu luto por você e por mim. A nossa determinação está longe de chegar ao fim. Buscamos força no dragão. Esse é o templo de Shaolin. Sem marca da promessa, eu teimo na lama, é sério. Se o monarca não governa, eu queimo seu monastério. Seu exemplo não é pra mim, nossa alma agora muda. Eu vim do templo de Shaolin e minha palma vai ser de Buda. Quando a porta bater, vou acender a lanterna verde. Vou me fortalecer pra derrubar suas paredes. Muralhas não me param, insano, não corro delas. Enquanto vocês escalam, mano, eu explodo elas. Os pela saco, o otário não entende a minha. Não enche o saco, só quero encher o armário da cozinha. Sucesso é vaidade, fodem seu desejo. Progresso de verdade é não ter ordem de despejo. Desempregado é cruel, é, não tem pagado aluguel, né? Só um passado lembrado sem revolta. O mundo dá suas voltas, eterno carrossel. Entrei a razão, verá que não está longe assim. Agora estenda a sua mão. Eu luto por você e por mim. A nossa determinação está longe de chegar ao fim. Buscamos força no dragão. Esse é o templo de aquecimento e o clima viram forno. Queremos grana, fi, quem tá no palco quer retorno. Orgulho pros amigos, orgulho pros parentes. Eu tô pra fazer render igual água nos detergentes. Fechado com a favela, trampando no asfalto. Tipo o pai do boneco, eu tô uma cena de assalto. Cantando pra subir, pois só miséria não dá mais. Vi o fundo do poço e eu nem sou da Petrobras. Eles gemem de prazer com a nossa dor que goza. Somos panteras negras, eles são cor de rosa. O seu conto de terror pode acabar em um romance. Restart é um grupo ruim, mas também a segunda chance. Ó, oh, já fui zoado igual o Naldo, mas sem a grana do saldo. Não rei, só o Zé, e sem o sobrenome Aldo. Pra ser livre igual aos cínicos, nós trampamos em prol. Quer fazer algo por mim? Saia da frente do meu sol. Entre a fé e a razão.